Oi, Anecrime no ar, Crio G1 e Sangue B. Nós aqui tá pra detonar, certo? Muito paz pra todos os mal da periferia, nós na vida, certo? Fico olhando a maneira que as pessoas agem. Algumas praticam o mal, às vezes não tem sentido. Fico confuso com o mal eu conheço, mas o meu desejo é igual. Tenho lutado todos os dias pra ser um homem normal, tentar entender por que algumas pessoas odeiam ouvir a verdade, ainda esconde as suas identidades. Aqui na periferia sempre faço uma oração. Tem que ter proteção, não dá para esconder. Sou daqui, meu irmão, nas minhas concentrações. Deus me pede uma paciência sem limite, ó Deus. Me impede que eu me sacrifique para eu te servir para sempre. Com seu manto sagrado, voz cobre a quem sou mendigo, menino carente de rua, periferia, favela, ó Senhor. Só voz é a esperança dessa massa. Somos todos irmãos, traga paz para os nossos corações. Tem hora que eu tento me entender, buscar a demência, atitude de dramas que me ensinaram de criança. Não confiar no homem, e por nós sermos dessa maneira. Uns rappers fanáticos espelhados, na verdade. Eu tô ligado que para muitos nós somos arrogantes, intolerantes. Eu sei, mas a minha impaciência não se justifica. Talvez você tenha raiva de mim porque eu seja daqueles que acreditam que se muda o curso do mundo humano. Fico no meu canto olhando os olhos das pessoas, perambulando pelas ruas. Daqui eu vejo a minha história misturada com a dos outros ou com a de todos. E somos nós que lutamos, somos nós que choramos pelo rap na veia que expressa a verdade. A gente aqui temos fé inabalável na palavra, liberdade e expressão. A gente aqui tem fé, trago Deus no coração. Aqui na periferia sempre faço uma oração. Tem que ter proteção, não dá para esconder. Sou daqui, meu irmão, sou daqui, meu irmão, sou daqui, meu irmão. Fique ligado, negro, é o crime. Maluco, ligeiro, acionado no revite. Vai vendo veneno pro lado do sistema. Tome cuidado que não vai escapar. Plá, plá, já era. Chega de fogo, pelo menos um pouco, entende? Na batalha violenta, nossa rima tá no peito. Foda-se quem não gosta da gente. Somos crimes do gueto, acertando a sua mente. Delinquente, manda foca, presidente. Somos nós que sofremos, expressando o sentimento de revolta. Batendo de frente com as armas e as drogas infiltradas na periferia. A semente do desespero, quero ver quem não agonia. Muito menos da estia, somos nós que lutamos, choramos. Graças a Deus, com Deus, não perdemos a fé. Assim que é, ralé de pé, né? Aí, governança, preste bem atenção. Revolução e ação, com calibre na mão. O verbo pesado não vai ser em vão. Aí, Brasil, então, qual é a solução? Pro ladrão, pro pobre que não tem estudo, se torna cria do cão, sem compaixão. Desce pipoca, madame de joelho, chorando, pedindo socorro, perdão. Não tem jeito, não, sua sentença é o caixão. É assim que funciona a lei da selva. Eu não queria que fosse assim. Matança por matança, troco de nada, irmão. Cavando a sua própria cova, mas que triste fim. Eu não queria que fosse assim.